sirenes, iminência de um ataque. Há muitos corações prestes a ter um infarto. Saímos das catacumbas, invadimos a cidade. Vagueamos e gravamos a nossa identidade. Aventuramos em tempos por trilhos desconhecidos. Orgulho e saudade, tantos momentos vividos. Olhares de felicidade em momentos cheios de emoção. Tanta batalha vencida pela força desta união. Quando olhas para nós, estamos no centro do teu alvo. Antes que faça ricochete, vence-te depois a salvo. O lobo ferido é mais perigoso da Alcateia. A garganta é rasgada na sombra da lua cheia. Não há fardas que controlem soldados da nova era. Rugido o interior, desperta a ira da feira. Já se ouvem nas entranhas gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Já se ouvem nas entranhas gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Levantamos as armas, chutamos os nossos gritos. Em espaço sagrado, traçamos os nossos mapas. Avançamos no caminho, invocando os nossos sinos. A união por este trilho é o mais importante. E não tens que a ansiedade ataca a tua mente. Todos temos uma missão a cumprir na vida. Então guerreiros lutem pela ficar concluída. O tempo escasseia, mas com a união estamos prontos para saltar as barreiras. Para na chegada espetarmos as nossas bandeiras. Cuidado onde tu entras, pergunta por quem procuras nestas ruas. E moço, não te iludas, império transmontano sem fronteiras. Tem calma, vê lá que tu sujeitas. A armadura está cerrada, o punho está a cabo da tua cara. A saliva dispara mais afiada que uma espada. Já se ouvem nas entranhas gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Já se ouvem nas entranhas gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Combustível para a fornalha, vamos em frente para a batalha. Combatemos as comalha, todo tipo de canalhas. Navalhas, canetas e mortalhas. Entramos na coluna para abanar com a estrutura. A atitude perdura, na rua sem censura. A nossa vida dura, está presente como a lua. Recua, já se ouvem as sirenes. A nossa vontade de vitória não é história, pura glória, tatuada na memória. A polícia sem malícia, porque a farda da polícia já não visa o nome de justiça. Fictícia, podes crer, faz uma pista, manda-os foder. Lágrimas de sangue, só um tempo a oferecer. Deste bairro, levamos gunas ao desairo. Nesta cidade, gritamos liberdade. Refúgio, quartel general, com munições preparadas para qualquer batalha campal. Muita milha de distância, ou lança a primeira pedra. Somos ratos fomeados para triunfar nesta guerra. Já se ouvem as entranhas, gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Já se ouvem as entranhas, gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Guiado pelo instinto, vejo com os olhos fechados. Diabo riso enquanto pedras vêm de todos os lados. Mas caminhamos de punhos cerrados, sempre prontos a avançar e atacar antes de ser atacados. Desce na hora de ataque, contra o sistema em debate. Isto é arte que te invade, desgoto da cidade. Gera transmontana, revolução na faixa. Fera que proclama evolução vindos da baixa. Sociedade numa cidade que é de reis. Velocidade e verdade contra o 666. Não sabias que debaixo do solo havia som. Junta-te ao batalhão com o teu dom. O Araucária está na área, manifesta, ousadia. Filosofia revolucionária, move a nossa infantaria. Retalia, contraria, falsidade e porcaria. Toda a noite e todo o dia, renuncia e hipocrisia. Já se ouvem nas entranhas, gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço. Já se ouvem nas entranhas, gritos de liberdade. Duas vozes divinas que invadem a cidade. Certamente um esgoto fica atento, moço. É gera das voltar a provocar o alvoroço.